não vejo diferença entre os deuses e os anéis. Já não vejo diferença entre a crença e os fiéis. Tudo é igual quando se pensa em como tudo poderia ser. Há tanta diferença, tanta coisa a fazer. Esquerda e direita, direitos e deveres, os três patetas e os três poderes. Ascensão e queda são dois lados da mesma moeda. Tudo é igual quando se pensa em como tudo poderia ser. Há tão pouca diferença, tanta coisa a fazer. É tanta coisa a fazer. Os nossos sonhos são os mesmos há muito tempo, mas eu não há mais muito tempo pra sonhar. Nossos sonhos são os mesmos há muito tempo, mas eu não há mais muito tempo pra sonhar. Pensei que eu tivesse o mundo entre o lado claro e o lado escuro. Pensei que houvesse diferença entre gritos e sussurros. Mas foi engano, foi tudo em vão. Já não há mais diferença entre a raiva e a razão. Esquerda e direita, direitos e deveres, os três patetas e os três poderes. Ascensão e queda são dois lados da mesma moeda. Tudo é igual quando se pensa como tudo poderia ser. Há tão pouca diferença, tanta coisa a fazer. Nossos sonhos são os mesmos há muito tempo, mas não há mais muito tempo pra sonhar. Nossos sonhos são os mesmos há muito tempo, mas não há mais muito tempo. Tempo pra entre a verdade e o rock and roll.